Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu conheci gente que tinha demais, muito, mas não tinha tudo, porque faltava Jesus. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, Jesus Cristo. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, JC na veia, eu quero curtir. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, Jesus Cristo, eu sou louco por ti. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim. Arquiteto do universo, criador do mundo, meu rei, meu dono, meu tudo, senhor do subúrbio, maior que a imensidão de barracos da favela, mais poderoso que um fuzil, temido dentro dela, mais que os grandes exércitos que lutaram na terra, maior que um navio, caça ou canhão, maior que o arsenal francês ou terrorismo afegão, maior que a bazuca ou bomba nuclear, maior que o crime organizado ou a polícia militar. Tenta achar algo maior, sei que não há, e ninguém encontrará. Grandioso e mais tremendo é o grande senhor da guerra, maior que o sol, maior que o céu, o mar e a terra, o dono do universo, e tudo que eu quero é pra ele que eu peço. Ele é mais que o gigante que tenta se levantar, é mais que as ondas do mar que tenta o barco derrubar, é mais que um trovão estrondoso no céu. Ele é o maior e mais poderoso Deus, o Deus de Israel, o único, glorioso, digno de toda minha exaltação. É mais que um milhão, bilhão, trilhão, enfim, ele é tudo, tudo, tudo pra mim. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, Jesus Cristo. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, JC na veia, eu quero curtir. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, Jesus Cristo, eu sou louco por ti. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim. Não há droga mais pesada, viagem mais prolongada, que JC na veia, Jesus Cristo, sem ele não vivo, nele tá o meu vício. Ele quem protege as entradas e as saídas da vida, pode até fazer um plano que trinca, infalível, mas é da boca do meu Deus que está o veredito. A última palavra é dele, ele é demais, poderoso e eterno, glorioso Pai. Os céus e a terra se inclinam para o grande Senhor, miraculoso, pura, perfeita, indescritível, grande Salvador. Meu início, meu meio, meu fim, o meu dono, meu rei, o meu tudo pra mim. Procure na rua um prazer maior, você não vai encontrar. Todo prazer está em adorar o poderoso Jeová. Meu tempo, meu talento, minha vida, meu mundo, meu tudo, meu passado, meu presente, futuro, a solução pro meu mundo, minha opção, proteção, meu escudo, meu tesouro, minha riqueza, meu amor, o meu tudo. Ele é tudo e mais um pouquinho, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim. Meu passado, meu presente, meu futuro se tornaram melhor a partir do momento em que eu descobri que o Senhor Jesus Cristo era tudo pra mim, tudo, tudo pra mim. Era o gangsta rap e a ostentação, me perdi na ilusão, porque no Salmo 37, no verso 4 e 5 eu ouvi: descansa-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho pra Deus, confia nele e tudo Ele tudo, fará. Tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, Jesus Cristo. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, JC na veia, eu quero curtir. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, Jesus Cristo, eu sou louco por ti. Tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo, tudo, tudo pra mim, tudo, tudo pra mim.